Panorama Agrícola para 6 de agosto de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, um abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola de 6 de agosto. Nos trabalhos técnicos está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quanto mais depressa, mais devagar. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere o lançamento de duas variedades de mandioca em Uruçanga. E no Viajando por Santa Catarina, Emanuel Vicenzi vai com você até Monte Castelo. Dica do dia. Se na agricultura orgânica não é possível o uso de substâncias químicas, o agricultor precisa de alternativas, como um composto orgânico 100% vegetal. Essa tecnologia tem a vantagem de não utilizar esterco, ser de baixo custo e de manejo simples. É um adubo desenvolvido pela Embrapa para substituir o esterco e a cama de aviário, sem a necessidade de ficar revolvendo-o constantemente, o que facilita o uso. Vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, Mauro, Eduardo, amigos ouvintes. A união de forças na agricultura familiar é fundamental para a valorização da atividade rural. O chamado associativismo, a cooperação para o desenvolvimento, forma uma cadeia integrada em diversos segmentos agrícolas aqui em Santa Catarina. O que vamos falar agora é mais um exemplo disso. Mesmo numa região onde a fruticultura não é tradição, produtores de maçã cresceram em torno de uma cooperativa. Nossa equipe foi ao município de Monte Castelo, no Planalto Norte Catarinense, conhecer a Cooper Pomares, uma cooperativa criada em 2005 por 23 agricultores e que hoje conta com mais de 120 produtores de maçã. Mesmo com o crescimento do grupo, a cooperativa ainda não contava com estrutura própria, o chamado packing house, local para classificação, embalagem e encaixotamento da produção pós-colheita. Esse trabalho ainda é feito em parceria com uma empresa de Fraiburgo, a 100 quilômetros de Monte Castelo. Agora, em fase final de construção, a sede da Cooper Pomares recebe os últimos ajustes para entrar em funcionamento. Lá acontecerão etapas importantes como seleção, classificação, embalagem e armazenamento em câmaras frias. A proximidade com os produtores vai baratear muitos custos com frete, além de aproximar os cooperados das etapas de pós-colheita. Com essa unidade logística própria, busca-se maior número de cooperados, aumento de produtividade, diversificação produtiva na região e, claro, maior rentabilidade às famílias. Vale lembrar que a concretização desse projeto só foi possível com apoio da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Programa Santa Catarina Rural, EPAGRE, além das entidades financiadoras BNDES e Banco do Brasil. Por hoje é isso, amigos. Nos vemos no próximo Viajando por Santa Catarina. Um forte abraço a todos e até lá! Confira a entrevista de hoje. Amanhã, dia 7 de agosto, a EPAGRE, a Estação Experimental da EPAGRE em Uruçanga, faz o lançamento de duas novas variedades de mandioca, a Sambaqui e a Luna. Quem traz detalhes sobre esse acontecimento e sobre o melhoramento genético da mandioca é o pesquisador Augusto Carlos Pola. Aqui na Estação Experimental de Uruçanga, durante o período da tarde, nós vamos ter o lançamento de duas novas variedades de mandioca, fruto do trabalho de melhoramento genético aqui da Estação Experimental. O nome das cultivares é cultivar Sambaqui e cultivar Luna. Quais são as características dessas duas cultivares, Paula? A cultivar sambaqui é um pedido já antigo dos agricultores, porque eles pediam uma variedade melhorada com película externa branca, que ela é melhor para fazer a farinha de mandioca. A cultivar sambaqui, ela apresenta um alto rendimento, né? Apresenta resistência à bacteriose e tem também um alto teor de amido nas raízes, o que proporciona uma maior fabricação de farinha por tonelada de raízes extraídas. E no caso da outra cultivar, a Luna? A cultivar Luna, ela é uma cultivar também com alto rendimento, ela apresenta película escura, tem um teor alto de amido nas raízes também, resistente à bacteriose, ramas eretas, ambas têm ramas eretas, ambas apresentam a facilidade de despenca das raízes e facilidade de arranquio do solo também. Paula, e o produtor já tem o material à disposição para propagação? Esse material nós vamos distribuir no dia do lançamento. Esse material genético vai ser distribuído poucas ramas para o produtor para iniciarem a multiplicação. E nós temos um produtor também que está associado conosco e está produzindo para nós também, né? Vai servir como um ponto de difusão também da variedade. No dia do evento, nós vamos ter também alguns depoimentos de produtores, de agricultores que já plantam essa variedade, né? E também depoimentos de produtores de farinha, de empresários do segmento industrial. A ideia é aumentar a produtividade do setor? A produtividade dela, ela foi testada, ambas as cultivares foram testadas em vários municípios do estado e elas mostraram-se superiores às variedades que o produtor comumente planta. A cultivar sambaqui chegou a dar, em média, 30% a mais de rendimento de amido ou de raízes por hectare a mais do que a variedade testemunha, que é plantada pelo produtor. E a cultivar Luna também foi superior, em ambos os aspectos, tanto em produtividade como teor de amido nas raízes. Quanto tempo levou a pesquisa? Hoje em dia, para se lançar uma variedade do início do melhoramento, que é o cruzamento de duas variedades, e toda avaliação vai no mínimo 10 anos. E o processo de melhoramento é um processo contínuo, ou seja, todo ano nós multiplicamos sementes e cruzamos variedades, multiplicamos sementes e vamos passando por etapas de melhoramento e avaliação. Mas é no mínimo 10 anos. Bom, isso quer dizer que talvez daqui a 2 anos haja o lançamento de uma nova cultivar? Sim, é um processo contínuo. Daqui a 2 anos, variedades que estão num processo já final de avaliação, eles, se tiver uma cultivar promissora, superior às cultivadas pelos produtores, vamos ter novas variedades. Elas são testadas em vários locais do estado. No final, ao final de todo o processo de melhoramento, elas são avaliadas nas propriedades produtores e os produtores que avaliam essa cultivar, dizendo se ela é boa ou não. Alguma recomendação específica para quem for usar as variedades Sambaqui e Luna? As recomendações são as de sempre. É que uma variedade melhorada, se não for dada as condições de solo para ela desenvolver todo o seu potencial, ela não irá produzir mais do que uma variedade ruim. Toda variedade melhorada boa, seja mandioca ou até outra espécie, ela necessita ter uma adubação adequada, necessita ter um trato cultural adequado para poder desenvolver o seu potencial. Ainda com relação a recomendações técnicas, que é geral para toda mandioca, sempre procurar utilizar, quando houver ramas disponíveis, é utilizar o centro da rama. Descartar a ponta das ramas e a parte de baixo, usar só a parte do meio, que a produtividade aumenta bastante. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o pesquisador da IPAGRE, Estação Experimental de Uruçanga, Augusto Carlos Pola. Amanhã, então, o lançamento em Uruçanga de 2 novas cultivares de mandioca. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.